você, mesmo assim só me fez chorar. Você, vou cantar de alegria. Não quero mais seu amor. Agora eu sei.